Olá, começamos mais um Rádio Psy Podcast. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Nosso endereço na internet é o radiopsy.mypodcast.com. E esta semana continuamos nosso especial sobre o festival Universo Paralelo. E a convidada é a DJ Tati, de São Paulo, um dos destaques da pista Goa. Para começar o programa, vocês ficam com o set inédito do DJ Rodrigo CPU. listening for the last 3 or 4 hours. It's Milana. Milana? What the fuck is that? We'll be right back. in one direction. We'll be right back. Você está no Rádio Psy. Aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de me ouvir mixando. Se você quiser contar comigo tocando em sua cidade, entre em contato com a agência 4AM em São Paulo no telefone 011-5549-8645. No MSN e-mail vocês encontram em nosso blog. Para fechar nosso programa de hoje, recebo como convidada no Rádio Psy a DJ Tati, de São Paulo, que foi um dos destaques da pista Goa no festival Universo Paralelo. Com sets viajando entre o Fulon Noturno e o Dark, Tati tem tocado em diversos festivais e clubes por todo o Brasil, sendo idealizadora de uma das mais importantes private parties de São Paulo, a More Trends. O release completo e links para mais space e contato para festas você encontra em nossas comunidades e em nosso blog. Confira agora o set da DJ Tati. Stashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista, Ostashia, Ostashista,

Rádio Psy, aqui é o DJ Rodrigo CPU. Vocês acabaram de ouvir o set da DJ Tati, de São Paulo. Agora você pode conferir todas as informações sobre os lives de DJs no nosso blog. O endereço é radiopsypodcast.blogspot.com. Lá você encontra releases, vídeos e maiores informações sobre os lives de DJs que se apresentam por aqui. Estamos encerrando mais um Rádio Psy. Até a próxima semana. Obrigado.